diversos jogos na área e já anunciou Harwich Band. Tick to Ride France é anunciado. Nova Wave para X-Wing e Armada são anunciados pela Fantasy Flight. E Jogatina RPG vai ao ar nesta sexta-feira. Aqui começando mais uma edição do nosso podcast de notícias. Dessa vez, ao invés de três pessoas, só temos uma, eu mesmo, Zabuzeta. Mas vamos lá, esse aqui é um podcast oriundo no nosso canal de notícias do Telegram. Se você tá no Telegram, eu recomendo fortemente você seguir nosso canal de notícias. A gente posta muito mais coisas que vem aqui pro podcast, principalmente parte de Kickstarter e outras novidades. Então, recomendamos fortemente. Se você não tem Telegram, baixe o Telegram. Aproveite para entrar no nosso grupo, lá dos nossos ouvintes e assinantes do canal do YouTube. Falando em YouTube, você pode assinar nosso canal, cheio de novidades, lá no youtube.com/jogatinabg, e se você quiser seguir a gente nas redes sociais, você pode seguir no Twitter, no @jogatinabg, e também no Facebook, através da nossa fanpage, no facebook.com/jogatinabg, certo? Essas aqui são os recadinhos de sempre, né, das redes sociais, YouTube, temos também o nosso canal do Discord e o nosso canal de postagens lá no Ludopedia. Bom, novidades, a gente tem novidades a respeito do Jogatina BG. A gente fez um resumão dos destaques e lançamentos do evento Diversão Offline. A gente falou no último episódio, mas também fizemos um vídeo. Eu fiz um vídeo lá falando, comentando sobre os jogos. Então, se vocês quiserem conferir, vai estar postado abaixo. Além disso, se você gosta de podcast e você tá ouvindo, obviamente, só essa semana o Jogatina BG, não os outros podcasts, mas o Jogatina BG terá 4 podcasts lançados aqui no Ludopedia. Esse, é claro, você já tá ouvindo, é o News. A gente vai ter o nosso podcast do Jogatina BG sobre jogos de traidores. Além disso, teremos o Ficha do Jogador com o Emerson do Ludopedia. Ficou bem legal, que vai ao ar amanhã, na quarta-feira. E na sexta-feira, olha só, aí sim, hein? O nosso podcast de RPG, onde vamos jogar RPG. É um podcast com muitas efeitos sonoros, que levou um tempão para ser produzido. Digo ali umas 2 semanas só de edição, ou talvez até mais, porque deu um trabalho pra caramba, porque buscar efeito, colocar no tempo certo, editar, trilhar, cara, ficou, mas assim, valeu a pena todo o trabalho, porque eu gostei bastante do resultado. Como foi o primeiro episódio, a gente quer muito feedback de vocês. Então, sexta-feira, lá no seu feed do Jogatina BG, vai sair o primeiro episódio do Jogatina RPG, certo? Bom, agora então vamos lá para as notícias. Notícias, a gente começa aqui com o período de 22 a 28 de agosto. A gente começa com o cenário nacional. Recentemente, a gente, no podcast Notícias, a gente falou sobre a nova editora, né? A Dijon Jogos, lá do pessoal do Coronel Mostarda. E eles já, lá na fanpage deles, publicaram a capa do primeiro jogo, que ainda não tem nome, que ele vai ser sobre construir seu parque de diversão temático. É, eu sei que durante o evento Além do Muro, o Diego tava fazendo teste lá, então muita gente jogou. E a arte desse jogo é do João Howlex. Cara, ficou uma arte bem legal. Vai estar na postagem pra vocês aí. Tem uma nova editora chegando também no cenário nacional, que é uma editora chamada Multiverso, e já anunciou um jogo já do Bruno Catala chamado Harwich Band, que é um jogo para 2 jogadores, onde somos jardineiros, que vão utilizar do vento e as suas vantagens para harmonizar padrões e arranjos em suas vitórias régias, cara. Bem legal. Tem um novo jogo que foi anunciado do Uwe Rosenberg, né, agrícola em muitos dos jogos, que é o Indian Summer. E esse jogo, eu fui olhar lá no Board Game Geek e a Ludofy tá listada entre as editoras, então já mais um jogo aí pra o cenário nacional. E olha só, a Ludopedia disponibilizou 2 novas features, né, pro portal. Uma delas vai ser uma página para lançamentos nacionais, onde você pode conferir os lançamentos por período. Ah, eu quero dar uma olhada quais jogos foram lançados no período de janeiro a fevereiro. Você vai lá conferir. Além disso, tem páginas exclusivas agora para as editoras, então você pode ver as editoras, quais jogos que elas lançaram, quais jogos estão previstos. Então ficou bem legal para quem gosta de acessar sair diariamente, como eu faço. O Ludopedia é uma boa ferramenta para descobrir quais jogos estão chegando aí, né, para dar aquele termômetro no mercado, né? No cenário internacional, claro, a gente vai começar com um bombardeio aí de anúncios da Fantasy Flight, que já falou aqui da próxima wave, a wave de número 12 do X-Wing Miniature, do Star Wars, né? Que vai ter Alpha Class Starwing, vai ter a M12L Kimogila, ou Kimogila Fighter, e a Phantom 2. Então, se você quiser saber também as novidades dessa nova wave, vai estar linkada abaixo. A Fantasy Flight também anunciou a wave número 7 para o jogo Armada. Ele vai contar com 2 naves, uma nave chamada Kimaera, do grande almirante Thrawn. Pra quem gosta aí do universo dos livros, o Thrawn vai estar nessa nova wave. E também foi anunciado a nave do lado rebelde, chamado Profundity, do almirante Radus, ou Radus. Também vai estar o link na postagem. E continuando aqui na saga Star Wars com a Fantasy Flight, pra quem gosta de Destiny, né, o card game, dice game colecionável, a Fantasy Flight lançou a prévia do novo set, que fala sobre os novos heróis, né, que vão vir aí. Tem a Soka, que eu adoro o personagem, então vai estar linkado abaixo também. Pra quem gosta do Star Wars The Card Game, ou LCG, a Fantasy Flight anunciou o quarto Force Pack, que são aquelas expansões pequenas, que estão dentro de um arco que eles estão fazendo do Alliance Cycle, que vai ter o nome de Swayed by the Dark Force. Então, se você quiser saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo aqui. E, na parte do Star Wars ainda, a Fantasy Flight falou que nesse dia 1º de setembro, vai anunciar mais um título voltado pra Star Wars durante o Force Friday 2. Então, fica atento aí. Ainda na Fantasy Flight, a última notícia da Fantasy Flight aqui, ela já anunciou, mal saiu, né, o Legend of Five Rings da LCG, já anunciou o primeiro pack do Dynasty Pack, que são aqueles packs menores, que vai ter o nome de Tears of Amaterasu. Então, se você quiser saber um pouco mais, vai estar abaixo. Continuando aqui, a Cryptozoid anunciou Master of Orion, The Board Game, que é um jogo de 2 a 4 jogadores. Jogo 4x ali, você vai escolher raças dessa série de videogame, que é uma transposição, e você vai construindo sistemas usando cartas e gerindo recursos para vencer. Então, eu achei bem legal, também vai estar abaixo aqui. E a franquia da Days of Wonder, chamado Ticket to Ride, cresce cada dia, cara. Novo mapa foi anunciado, foi o da França. E no Verso vai ter um mapa do Velho Oeste, vai ter umas bizarrices lá com alienígenas. Então, se você quiser saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo. A Pandasaurus anunciou um jogo chamado Coast Park, que é um jogo do Scott Alms, que a galera conhece aí de Starfall, da série Tiny Epic. E esse jogo vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, de aposta, com uma... ele vai ter uma reviravolta, e tá previsto para novembro desse ano, links abaixo. A Yondel anunciou um jogo, um card game competitivo de 2 a 4 jogadores, e até o final do ano eles disseram que vai entrar em campanha no financiamento coletivo via Kickstarter. A Burnt Island Game, em conjunto com a Grand Gamer Guild, eles vão republicar Endeavor, né? É um jogo aí que a galera conhece, de controlar seus impérios, ganhar glória, você navegar da Europa até o Mediterrâneo, cara, bem legal. E se você quiser pegar um reprint dessa nova edição, né, vai estar aí pra vocês chegando em breve. A Porta Games anunciou um novo jogo do criador de Mangrovia e Capital Flux, e esse jogo vai se chamar Santa Maria. Ele é um euro de 1 a 4 jogadores, ele vai ter mecânicas de tile placement e seleção de dados, né? E você vai expandindo a sua colônia, colocando peças de Tetris, né, ali no caso, e você vai ativando elas com os seus dados, então ficou bem legal. A Renegade Studios anunciou Sunday Split, é um jogo de 2 a 5 jogadores, onde seu objetivo é tentar montar o melhor sorvete sobremesa, digamos assim, cara. É uma capa bem legal, parece que vai ser um jogo com uma pegada mais infantil. Ainda que a Renegade anunciou um jogo chamado Pine Tall Spice, Lies and Apple Pies, que é um jogo de 2 a 4 jogadores, que é um jogo de Work Dice Placement, com umas informações escondidas, né, onde você vai gerenciar, você vai coletar recursos, vai cozinhar, você vai vender suas tortas, né, enquanto você tenta segurar suas receitas secretas, né. A Bezier, ou seja qual for o nome dessa empresa, ela anunciou um jogo que estava durante a Gen Con, chamado War Beasts. Ele é um party game nonsense de 3 a 10 jogadores. A Foxtrot Games anunciou um jogo chamado Spy Club. É um jogo cooperativo de 2 a 4 jogadores, onde você vai controlar detetives mirins que vão resolver os problemas da redondeza da sua, do seu bairro, né? Como se fosse uma turma da Mônica ali, que faltou... Oh, cara, falta um jogo da Turma da Mônica. Cara, tá na hora, né? A Pegasus Peel anunciou um jogo chamado Noria. Ele é um jogo com temática steampunk de 2 a 4 jogadores, onde seremos exploradores e descobriremos várias ilhas voadoras, a gente vai comprar novas naves, a gente vai construir artefatos. Uma temática bem legal, uma capa muito bonita, cara. Vai estar linkado abaixo pra vocês também. A editora Lauta Pelit, eu acho que talvez seja esse nome, deve ser uma editora da Finlândia, ela anunciou 9 versões de 2 jogos. The Bottle Imp, de 95, e um Byzance. É um jogo de 2008, né? Elas vão ter 9 versão pela editora. Essa editora que eu falei agora é a mesma editora ali que publicou o Eclipse, publicou Nations, então vale a pena dar uma olhada. Outro jogo que foi anunciado aqui foi o Farlight, é um jogo de leilão e colocação de peças. Se você gosta ali do Galaxy Truck, esse é um jogo excelente pra você e tá vindo no mês que vem. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores e você, mais ou menos o tempo de duração, 45 minutos. A Lookout Spiel anunciou, no Lucy Orge é um novo jogo do Uwe Rosenberg. Ele tá previsto pra a feira Spiel, que vai ocorrer em outubro. Ele vai ser lançado em inglês pela Mayfair. Olha só, pra quem gosta aí de Agrícola, ele vai ter uma pegada bastante semelhante ali com Work Placement, né? Com essa mecânica. E cada um vai começar com 3 trabalhadores no tabuleiro central e você vai ativando eles pra pegar certas ações. Outro título anunciado pela Lookout Spiel foi Riverboat, do designer Michael Kisling. Ele será um jogo de draft e alocação de trabalhadores de 2 a 4 jogadores. E tá previsto também para a feira Spiel. Ele se passa ao longo ali do rio Mississippi e você vai coletando recursos, mercadorias para enviar para New Orleans. A Steve Jackson Games anunciou o catálogo de lançamento do seu TCG de Munchkin. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa maravilha, a minha empolgação, só que não, você vai conferir no link abaixo. A Z-Man publicou mais um preview do jogo Majesty. Esse é o jogo do mesmo criador do Splendor. Então vai estar postado o link aí abaixo aqui pra vocês. A Portal Games anunciou oficialmente Alien Artifacts, que é um jogo que já esteve durante a Origin de 2017, e ela já publicou mais detalhes no link que a gente vai deixar na postagem aqui sobre esse jogo 4X, né? Você vai construindo suas naves, você vai desenvolvendo novas tecnologias, e ele tem uma premissa de ser um jogo mega rápido ali, de até uma hora de duração, né? Então, bem interessante. Você vai explorando os planetas, bem legal pra quem gosta dessa temática sci-fi com 4X. A TMG anunciou um jogo chamado Pioneer Days. Ele é um jogo de card draft, né, e dados, onde jogadores vão tentar construir uma equipe de garimpeiros. Esse jogo vai se passar naquele período das carruagens nos Estados Unidos, da Oregon Trail, onde você vai tentar desenvolver essa estratégia, mas você tem que se preparar também com desastres, por exemplo, tempestades, raids, ou às vezes até passar fome, né? Então é um jogo interessante aí, com uma arte bem legal na capa. No cenário digital, a CGE anunciou a versão digital de Through the Ages New Story of the Civilization para iOS e Android, e vai estar previsto para dia 14 de setembro. A Asmodee fez um baita de um anúncio de vários jogos. Um que vai já ser lançado aqui vai ser o Ticket to Ride First Journey, Carcassonne e Smash Up. Ainda esse ano vai ter Abalone, Mile Burns e Catan Stories. E ano que vem vai ter Zombicide, Scythe, que a gente anunciou no último episódio, assim como Terraform Mars, Banana Grounds. E por fim, Gloom, né, um jogo de carta ali bem interessante. No cenário de Kickstarter e financiamento coletivo, a gente separou 3 destaques aqui. Um deles é o Cover Me, é um jogo de 2 a 5 jogadores, onde a gente vai controlar editores-chefes de revistas de moda que buscam ter os melhores modelos mais influentes nas capas de suas publicações. É um jogo com uma temática bem legal, a capa do jogo parece uma capa de revista, então se você quiser dar uma olhada vai estar linkado abaixo. Outro jogo que a gente selecionou aqui foi Steam Rollers, é um jogo de 1 a 5 jogadores com mecânicas de rolagem de dados, construções de rotas e pickup delivery. Então você vai pegar um item aqui e vai levar ali, e também tá bem interessante. E por fim, um último título que a gente colocou aqui foi Alexandria, a Library in Cinders, né? É um jogo de 2 a 4 jogadores, onde a gente tenta recuperar o máximo dos artefatos e acervos da biblioteca lendária de Alexandria enquanto ela tá ardendo ao fogo, né? Enquanto ela tava queimando. É um jogo bem interessante porque quanto mais o jogo passa, menos ações, menos locais vai ter disponível, já que o fogo tá consumindo tudo, né? Por fim aqui, vamos pro cantinho dos eventos. Lembrando, o Lady Lúdica voltou, vai voltar pro Rio de Janeiro, né? Tava em São Paulo no mês passado. E a quarta edição já tá prevista pro dia 2 de setembro. Em Niterói, no dia 9 do 9, vai ocorrer o 22º The Meeple. Um evento aí que eu morro de vontade, cara, que tem muita gente bacana lá. Um abraço aí pro Leandro. Em Belo Horizonte, vai ocorrer o 3º Y Board Games, no dia 16 do 9. Então anota sua agendinha. E por fim, em Curitiba, no dia 23 e 24, vai ter World RPG Fest. A gente vai estar lá, então vai estar tudo postado aqui para vocês comprar seus ingressos, participar do evento e muito mais. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast de notícias. Lembrando, se a gente deixou de comentar uma notícia bombástica, mande pra nós pra gente comentar no próximo episódio. A gente falou também de eventos. Se você sabe um evento que a gente deixou de comentar, mande pra nós. A gente vai comentar com todo prazer aqui, certo? Muito, muito legal a gente comentar os eventos, divulgar, fomentar essa cultura de board games pra todo mundo. E por fim, a gente sempre ressalta que as editoras são sempre bem-vindas pra divulgar os seus jogos aqui, certo? Então é isso, fico por aqui. Abraços e até o próximo turno.